até de durona, porque na madrugada você procura na cama. Pode chamar de acidente, pode espalhar que eu não presto, pode mentir pra geral que a gente é só sexo. Cê fala mama, depois cê me liga, que a cama ninguém faz melhor. Apaga meu contato da sua lista, o que essa saudade sabe ali de cor. Que sou eu, o que essa boca chega o coração chama de meu. Eu sou eu que dá certo, a raiva que cê quer por perto. Quer sentir ódio, mas só sente amor. Sofrimentos, aberta a luz da de sucesso. Pablo Vini.